Bella da terra morena, pensa que a já lua cheia. Feita em pedaços na areia. Saia rota subindo a estrada, ainda à noite rompendo vem. A mulher pega na braçada de erva fresca, supremo bem. Canta a rola numa ramada, pela estrada vai a mulher. Meu senhor, nesta caminhada, nem mal lembra do amanhecer. Há quem viva sem dar por nada, morra sem tal saber. Velha ardida, velha queimada, venda fruta se queres comer. À noitinha a mulher alcança quem lhe compra do seu manjar, para dar à cabrinha mansa erva fresca da cor do mar. Calçada, uma mancha negra cobriu tudo e ali ficou. Anda velha da saia preta, flor que ao vento no chão tombou. No inverno terás fartura de erva fora, supremo bem. Canta a rola tua amargura, manhã moça nunca mais vem. Pensa que já lua cheia.